Game Track Podcast. Começando aqui mais uma edição, digamos assim, uma edição porte. Eu sou o Zabuzeta e hoje estou aqui com o Snake. Fala galera, aqui é o Snake. E aí, Snake, tudo bom, cara? Tudo bom, cara, e aí? Tudo bem. Depois daquele episódio que a gente teve que foi de número 90, né, cara? A gente tá no 91 aqui. Cara, falta pouco pra chegar no 100, né? Tá, tamo lá, cara, quem diria? Quem diria, né? A gente já disse isso várias vezes, mas, cara, é bom ressaltar que a gente começou como amigos conversando. Se você não, a gente dá a dica de não escutar os primeiros, né, que são horríveis, né? Dos 5 da frente já dá pra valer, a não ser que você queira escutar eu tocando tecnobrega. Não, não. Por favor, não faça isso com vocês mesmos, tá? Bom, hoje a gente vai estar aqui em mais um... A gente tá aqui, né? Vai estar aqui. Parece aquele pessoal do telemarketing, né? A gente vai estar aqui. Bom, senhor, nós estaremos atendendo o seu sistema. Bem, hoje o nosso episódio é sobre duas partes aqui, podemos dizer assim. Uma que a gente está jogando, que a gente vai utilizar muito disso, digamos, como carta coringa, né? Que o pessoal gosta de saber o que a gente está jogando, nossas opiniões. E a gente vai ter um bloco para discutir uma ou duas notícias. Notícias ou algum acontecimento no mundo dos games nessa versão Pocket, né, cara? Uhum. Sim. Então vamos lá, Snake. O que você anda jogando recentemente aí, cara? Então, baixei um joguinho fora Steam, coisa que é meio raro de se acontecer hoje em dia, fora, né? Steam. Fora da Steam. Olha aí. Que é o World of Airplanes. Ah, você falou muito bem desse jogo. Ele é um MMO? Ele é um MMO. É um... Vamos se dizer assim, é um CS de avião. Olha aí. Só que é um pouco diferente, assim, né, lógico, porque o que acontece? Você começa com 5 aviões básicos, né, querendo ou não, da Primeira Guerra Mundial, né? São russo, americano, britânico, alemão e japonês. O alemão é sempre mais de maior tecnologia, né, nesse caso. Não muda muito, assim, sabe? Eles tentam deixar bem equiparado, sabe? Uhum. Aí o que acontece? Pra você começar a pegar aviões mais modernos, né? Equipamentos mais, melhores, assim, pra você montar a build do avião, né? E conseguir desbloquear outros aviões, você vai ganhando experiência, né? Você vai ganhando combate e você vai recebendo experiências sobre as suas vitórias, né? E você aplica esses pontos de experiência pra desbloquear equipamento, e quando você fecha a build de equipamento, né, por exemplo, motor melhor, uma hélice melhor, uma metralhadora mais potente, né, uhum. Você fechou a build ali do avião, você pode desbloquear o próximo, entendeu? Você tem que platinar o avião pra depois você pegar o outro. Me diga uma coisa, tipo, quando eu penso em MMO, eu penso alguém, tipo, andando pelo mundo e surgindo as missões. Nesse caso é diferente, né? Nesse caso é diferente. Ele tem um mapa, vai ter o time vermelho, o time azul, né? Uhum. Daí lá vai ter os aviões. Então você entra em servidores, isso? Isso, você entra em servidores, não tem assim contexto histórico nem nada, sabe? Uhum. É só zoeira mesmo. É, só pelo ruê. Sempre, né? Não é pelo ruê, tá ligado? É mais pelo... Uhum. Tem, assim, a vantagem e desvantagem de cada país, né? Sempre tem. Senão seria tudo igual, não teria por que ter... Ah, ok, vou pegar um russo ou sim. Um avião, no caso. É, o que um é mais rápido, o outro é mais forte, o outro atira mais, o outro voa mais alto, coisa assim, sabe? Você entra assim, o time azul, o time vermelho, e quem derrubar mais ganha, tá ligado? Mas assim, ele conta por quantidade de avião abatido que vale o round ou o tempo ali de disputa? É por round mesmo ali que você vai jogando, né? E é bacana assim, ressaltar que também, além do World of Warplanes, a mesma empresa, ela tem a World of Tanks. Que, cara, também é o mesmo estilo, é a mesma coisa, assim, a mesma base, sabe, de construção. Você tem os tanques básicos, você vai conseguindo experiência e você vai desbloqueando armas, né? Vai desbloqueando armas, mas vai desbloqueando modelos novos, ou vai desbloqueando modelos novos? Vai desbloqueando modelos novos. Tá. Que nem, como o World of Tanks já tá há mais tempo, né? Eles estão ainda desenvolvendo, que nem o próximo que vai sair é World of Warships, né? Que vai ser da Marinha. Uhum, vai ser massa, né, cara? Se você pensar uns cruzadores ali, Sim, eles vão fechar 30. Né, militar. Esse ainda não tá disponível, né, o de navio. Sim. Mas o de tanque, que já tá há mais tempo, né, que foi o primeiro a ser desenvolvido, ele já tem tanques mais modernos, assim, chegando já na Guerra Fria mesmo, assim, depois ainda da Guerra Fria, já quase na Guerra do Golfo, né? Mas ele tem aquele... Você falou que é free-to-play, né? É free-to-play, cara. Mas no caso, ele tem aquele esquema pay-to-win, que você paga pra você ganhar? Ele tem, só que não é tão desbalanceado. Que bom, né, cara? Porque às vezes o cara compra uma parada e ele é o rei do mundo, né, cara? Sim, sim. Mas assim, é um tanque, o outro, uhum. Assim, não são muita... Não é muita coisa, assim, que você... Você tem uma bastante variedade, assim, sabe? Bastante tanque bom. Você pode bater de nível tranquilo com o cara que tem um pay to win, tá ligado? Falei. Não é que nem Battlefield Heroes, né? Que a gente ficou até decepcionado de jogar esses dias aí. Nossa, cara. A gente tava comentando, né, cara, que o Battlefield Heroes a gente jogava muito naquela época, a gente não tinha como... A gente não tinha dinheiro pra comprar as coisas em Steam. Nossa, foi uma fase negra pra gente, né? É, mas muito divertido, cara. Pré-Team Fortress, né? Exatamente. Eu e o Snake, a gente... Nossa, cara. Eu e vocês, a gente jogava muito o Battlefield Heroes, cara. Porque a gente não tinha cartão internacional, não podia comprar nada na Steam. Até mesmo, não era nem questão de falta de dinheiro. Falta de como comprar. E daí pedia cartão do amigo emprestado, né? O cara já tava com o limite estourado. Sim. E hoje pra você comprar, é uma moleza. Boleto, PagSeguro, enfim, várias outras coisas. Uma coisa assim, deixa eu perguntar. Os cenários do World of Warplanes, né? Uhum. Eles são cenários baseados na época militar que os aviões são contextualizados, ou eles têm cenários aleatórios? Ah, em cima aqui de uma região. É meio genérico, assim, sabe? É, fase de deserto, fase de fazenda. E outra coisa, tipo, a jogabilidade dele é mais arcade, porque tem tem de carro arcade e tem de carro simulador. E no caso do avião também tem isso, né, cara? Sim, ele é bem simplificado, assim, né? Uhum. Você pode escolher lá o modo, né? Mas você pilota todo o avião pelo mouse. Olha, sabe? Você não precisa. Isso, cara. Não, tipo, o manche é um mouse, por exemplo. Sabe? Se você quiser espetar um lápis em cima e fazer ele de manche. Tá, seria certo. Foda. Seria massa. Que nem assim, sabe o que seria foda? Tá pensando assim, vai que o jogo lança uma versão World of Choppers. Seria foda, cara. Imagina, tipo, um monte de helicópteros quebrando no ar, cara. O Cobra, os Apache lá no ar lá. É, por que não, né? Porra, os Little Bird ali, seria mais rápido. Little Bird pegando fogo. Sim. Porque a gente que atualmente tá jogando bastante o Battlefield 4, cara, é muito massa pilotar helicóptero lá, cara. E se for no mesmo, digamos, ritmo, assim, de tá aqueles helicópteros que mal se consegue, tipo, travar a mira no outro, porque fica girando pra cá, sambando pra lá e pra cá, né, cara? Não consegue. Imagina isso, tipo, num mata-mata 5 contra 5. Olha como eu falei, 5 contra 5. 5 contra 5. 5 contra 5, cara. Seria foda também. É, cara. E é massivo, né, cara? É uma galera de um lado, uma galera do outro. Pau no meio. É. Acho que no máximo é 64 jogadores também, não lembro. Mas tem a mesma fase? A mesma fase, cara. Caralho, cara. É muito avião. Não é muita colisão, não, cara? Cara, não dá muito assim, não. É que é bem abrangente, né, o cenário. É que vai depender do cara também, né? Sim. Se você vê que tem um cara vindo na tua direção, o que, que você vai fazer? Eu vou reto. É. Porque daí, como é em terceira pessoa, você não fica tão preso à visão do cockpit, né? Sim, mas tem como colocar isso. Tem. Ah, sim. Mas essa daí fica a minha dica. Fica também do World of Tanks. Sim, você jogou bastante, né, cara? Joguei, cara. Cheguei a jogar bastante. Meu pai, cara, era o jogo favorito. É o único o jogo online que ele conseguia. Eu botei esses tempos aí pra ele jogar Battlefield 3 dele. Não, é muita coisa pra minha cabeça. É muita botão, muita loucura, né, cara? É muita loucura, cara. E detalhe que o pai do Snake, cara, é um dos maiores jogadores de Company of Heroes, né, cara? Company of Heroes, cara, ele me enche o saco, porque toda vez que ele formata o PC, ele... Ô, filho, está lá pra mim. É. Que massa, tá, né, cara? Tá bom, pai, eu tenho que ir lá instalar tudo de volta. Né? Sabe o que a gente tem que fazer? Se você e seu pai que gostam dessa pegada assim, eu tenho o Ruse, né? Ruse. Eu tenho ele no Steam, cara. Você podia fazer um jogatina plus disso, né, cara? É verdade. Eu vou baixar aqui, que eu tenho que baixar de volta, né? Uhum. Vou baixar aqui e a gente grava uma daqui um tempo, né, cara? Bom, Snake, você também, só pra a gente comentar aqui, só pra dizer que você tá jogando um joguinho, você tá treinando pro campeonato de X1, né, de que a gente... Eu, mais uma galera aí da comunidade da Liga Sonautas Brasil, né? Estamos organizando, né, cara? Que nome bonito, né? É! Olha só. Começou com uma brincadeira, a gente hoje praticamente faz campeonatos aí a nível Brasil, né, cara? No Brasil, né, cara? Conseguimos sair de Curitiba. É, exatamente, né, cara? Eu aqui, agradecimentos ao Aquiles, Aquiles Musso, né? Ele é lá de Fortaleza, um abraço pra você, Aquiles, porque ele tá me ajudando pra caralho, né, na organização aqui. O Rodi tá participando, o Slink tá participando. Embora eu vou dizer pra vocês, cara, tem uma galera viciadinha ali, hein? Tem, cara. Tem, né? Eu tô preocupado, não sei se eu rodo já na primeira. Eu não vou participar, porque eu tô na parte de organização mesmo, então até lá tá rolando umas partidas esporádicas, mas as partidas principais, até vai ter stream lá, se vocês quiserem ver as partidas, vai ter stream das partidas no dia 7 e no dia 8, né? Tem 24 pessoas participando, né, só? Olha só, cara, a galera tá gastando, tem que bater em bastante gente, cara. Já teve, né, partida falando nisso, não teve? Teve algumas partidas ali, algumas pessoas já foram pra partir repescagem esperando, outras pessoas perderam pra ver se vai continuar o campeonato ou não, né? E já vamos soltar até um spoiler, né, cara, o próximo campeonato, quando tiver o modo espectador... Sim. Vamos fazer o quê, Zaza? Eu e o Snake seremos os narradores oficiais dos campeonatos aqui do Brasil, cara. Olha só que lindo isso, cara. E se der tudo certo, cara, a gente vai ser oficializado pela Rônimo, cara. Ai, cara, se Deus quiser, velho. Sim, cara, é que assim, ó, a galera entrou no hype, mas muita gente foi desistindo aos poucos. Mas tamo lá, eu, você, o Rodite, a Bia jogando às vezes ali. Firme e forte, né, cara? Firme e forte, cara. Vamos fazer isso daí e bombar aqui no Brasil, cara. É que, de fato, é o jogo rapidinho. Vamos jogar ali uma partida só pra gente se divertir ou pra se frustrar, às vezes, né? Mas a gente se mata um monte, né, cara? É, vamos quicar o Loldo. É, não vamos quicar. Mas é difícil, cara. A gente ficando na frente do Tibia já tá bom. Pô, foda... Não, cara, não fale mal de Tibia, porque assim... Não, fale mal à vontade, mas... mas assim, é que o Tibia... Cara, eu fui na BGS de 2012. Cara, tinha um stand lotado de Tibia lá, cara. Você aquele tá jogo... Bem, aquele jogo feito no Paint lá, cara. A gente vai gerar polêmico, mas foda-se. É um jogo gerado no Paint, né, cara? Se Tibia fosse bom, teria trilha sonora. Beijos. Você já tentou jogar Tibia alguma vez na vida, Snake? Não, cara, olhar pra aquilo lá é deprimente, velho. Não dá nem graça daquilo. Não, é sério, eu falei, não. A galera tá no hype falando pra caramba. Eu tinha um pesado aqui no condomínio quando eu era mais novo, assim. E naquela época eu tinha um computador que rodava mal e mal o CS. Eu falei, não, vamos instalar o Tibia aqui. Porque a galera tá falando de Tibia, Mu Online. Lembra o Mu Online? Que era um tipo. Nossa, Mu, assim. Você é lembra? É aquele que você vai na Lan House. Cara, eu vi isso, velho. Eu fiquei tão indignado. O cara pagou lá 2 horas na Lan House. Sim. Eu juro por Deus, ele logou no Mu, ergueu o teclado, enfiou o mouse debaixo do teclado, deixou lá o boneco fazendo magia e foi passear, tá ligado? Meu amigo, cara, eu na casa dele, assim, ele jogava um Mu pra caralho. Eu jogava bem, tipo, esporadicamente. Ele colocava, ele pegava um papel assim, dobrava e colocava no clique do mouse também. Mesma coisa, cara. O outro amigo fazia com fita isolante, cara. Fita, nossa. Fita isolante, ficava preso lá, cara, pra, tipo, ficar upando automaticamente, né, cara? Ai, que zoado, né? Cara, mas Tibia, eu lembro de uma vez que eu entrei no jogo, cara, foi uma putaria, porque eu entrei, assim, aí, beleza, como que anda? Aí, tempo lá, até consegui andar, cara, pra você ver como que é, o jogo é bom. Aí, eu entrei no esgoto, cara, eu sei lá como que entrei no esgoto, aí veio um ratinho lá, 2 de vidas, cara, ele matou o rato, cara, eu falei, nunca mais jogo essa merda na minha vida. Não, sério, foi ridículo, cara. Nunca mais eu vou mexer nessa bosta. Vou falar mal para sempre, cara. Foda-se quem gosta de Tibia, cara, mas eu não consigo gostar. Enfim, não foda-se quem gosta. Foda-se o jogo mesmo que é ruim. Você que joga, ok, gostou? Beleza, o gosto é seu, cara. Né, Snake? É que nem burro, né, cara? Cada um tem a sua. E, cara, eu vou falar de um jogo aqui que eu também falei mal. Que eu falei, não vejo graça nenhuma, mas eu joguei e eu me diverti um pouco. Não vou dizer que eu me diverti pra caralho, mas eu dividi um pouco. Eu joguei uma partida contra o Rod, que é o beta do Hearthstone. Olha aí, o beta Hearthstone da Blizzard, né, cara? Ah, o joguinho de carta da Blizzard. Sim, esse que é só. O Heroes of Warcraft, cara. Eles pegaram tudo que tinha da Blizzard e jogaram num deck e... Não, aqui assim, já existe o trade, o TCG da Blizzard faz tempo. Eu não sei se é baseado, então se vocês souberem se é baseado ou não, mas, cara, ele é um jogo bem maneiro, assim, ele é bem simplificado, ele te empolga, assim, pela dublagem, que é muito bem feita, assim, desde a dublagem do World of Warcraft, que já era sensacional. E tem todo o esquema de você montar decks diferentes. Tem deck de mago, tem várias classes. Tem o deck xamã, tem o deck de não é necromancia, deck Dream Theater. Tem o xamã, Dream Theater. Ai, que zoado, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, é o deck xamã, deck de rogue, tem de paladino, tem de guerreiro, tem de mage, tem de warlock, tem, enfim, tem uma porrada de deck. Aí você pode customizar só pra murloc, se aquele bicho fica... Tá ligado? No World of Warcraft, um cara que... Pork. É. Não, esses são os orcs, cara. Mas sério. Então, mas se tiver desse, só desse carinha assim, porco, chover. Mas, cara, ele é um jogo bem simplificado, é um jogo de carta, assim, que é legal que você pode customizar, porque o interessante de jogos de card game, né, é que é massa você customizar, né, cara? E uma coisa, assim, que... Só um off aqui, que o Kiliano quase me fez querer jogar Pokémon, porque ele falou, assim, que o Pokémon, ele tem essa característica de card game, não é verdade? Tem um pouco desse... Tem, porque você monta, digamos, sua equipe como se fosse montar seu deck, cara. Eu fiquei interessado um pouquinho nisso, embora... Você monta uma estratégia baseado em 6 caras. Sim. E você tem, tipo, milhões de possibilidades, tá ligado? Sim. Embora na maioria dos caras que você vai lutar contra é sempre um Rattata, é um Encans, Machop. É sempre os mesmos carinhas assim, que você vai enfrentar. Mas o legal no multiplayer é que daí existe essa variância. Essa abrangência, né? Isso, porque daí cada um vai montar o time que gosta, tá ligado? Ah, sim, isso é massa. E, cara, eu comecei a jogar, me diverti, tô com... Eu fiz umas partidas online lá, ganhei uma, ganhei outra, perdi uma aqui pra cá, enfim. Eu tive sorte sim, porque eu não me inscrevi pro beta, aí veio o Trey aqui, que também faz parte da equipe, e falou, ô, você não tá afim, o Rubens não quis a chave aqui, você não tá afim de pegar? Eu falei, cara, eu tô, te dou até Dead Space aqui, cara, que eu tinha uma chave comigo lá. Eu troquei a chave com ele pra ele me dar aqui, cara. E eu me diverti pra caramba. Eu não vou falar mais a respeito porque eu não me aprofundei tanta coisa assim, mas ele, de longe, é um jogo muito bonito, a dublagem muito bem feita. E um detalhezinho que eu achei genial, cara, nesse jogo, assim, é quando você vai escolher uma partida online, assim, aparece uma roleta, assim, rolando, você não vê nada. Aí quando você escolhe o carinha lá, o oponente online, ele vai ficando devagar. Aí tem as opções lá, tipo, toda vez para na opção, o jogador com rank justo. Só que embaixo tá lá, jogador que consome café, jogo injusto, tem um monte de detalhes de frase, cara, eu achei genial, cara. Isso daí me fez lembrar, cara, que tinha um outro jogo da EA, cara, que era o Battleforge. Eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a ver nada de imagem. Eu cheguei a jogar um pouco, cara, até um tempo atrás, acho que era de graça, só que esse daí realmente, cara, é pay to win, tá ligado? Ah, isso é foda, cara, porque assim, ó, eu sei que tem um esquema que você pode comprar os busters pro Hearthstone. Uhum. Mas se você quiser, você pode batalhar lá e você for achando os busters, só que com muito suor, tá ligado? Então é um pay to win, mas você pode conquistar ele a longo prazo de boa. Pelo que esse daí era até meio tipo sem graça, assim, porque parecia que... você comprava, na verdade, o deck bom, né? E você começava com... É que a ideia desse jogo aí era bem bacana, né, sabe? Era uma mistura de RTS com card game. Nossa, cara, que loucura! Daí você, tipo, você tem uma carta lá, né? Pra você summonar aquela carta, você tem que ter, tipo, tantas torres azuis e uma torre vermelha, por exemplo. Se fosse um gerador de mana, né, de terreno. Isso, porque daí você, com mana, você pagava, né, aí ele summonava no terreno. Aí você comandava lá os bichos lá e ia derrotando, assim. Daí eram 4 classes, era o de fogo, né, que era voltado pra ataque, de gelo, que era voltado pra defesa, o de floresta, que era, que tinha mais vida, assim, né. É, praticamente o que hoje o Magic tem, né, o Magic tem as cores do deck representam praticamente meio por cima as habilidades, tipo, o azul mais controle, o vermelho mais caos, enfim, tem várias interpretações. E você falando nesse esquema de mana, uma coisa que eu gostei muito nesse jogo da Blizzard, cara, é que, assim, você não tem mana, você tem um cristalzinho todo turno vai assim, todo mundo começa com o primeiro cristal, no segundo turno fica com 2 cristais, terceiro turno 3, 4, então, tipo, você não depende da sorte de baixar terreno, cara, porque o Magic, às vezes, você não vem mana, você se fode, né? Tipo, tem, sabe? Nunca vem aquilo que você quer, né? Putz, você tá com aquela carta ali que vai foder o inimigo ali de 4, cara, olha só a frase. Só que você nunca vem mana, cara, você tá com a mão mais foda do mundo, mas não vem mana nenhuma. Nesse caso, eu achei interessante porque ele gera automático, cara, ele é muito legal, assim, ele tem muita coisa chupada no Magic, mas ele combina bem. Cara, vamos pro próximo jogo aqui, Zé? O que você quer comentar mais alguma coisa? Acho que é só. Só? Cara, um jogo aqui que eu vou comentar meio por cima, porque vocês vão ver no Jogatina Plus, o Snake jogando, que é o Batman Arkham Origins. É verdade! Esqueci que eu joguei essa porcaria ontem. Porcaria não, porque é muito bom, cara. Pô, é bom pra caramba, né, cara? A galera, a gente até comentou no vídeo lá que a galera tava meio que, puta que pariu, como assim? É um jogo que não inova nada, nananã. Mas a gente, cara, é diversão, né, cara? É diversão, cara. não mexe naquele time que tá ganhando, tá ligado? Sim. E o pessoal esquece, cara, aquilo que eu falei. Não existe mais jogo single player, tá ligado? Pro cara sentar, ver a história e não, se divertir existe. Com a história sozinho. Não, mas existe. Se você for ver, cara, o cara, eles pensam no jogo já pensando no multiplayer pra perdurar. Não, mas esse jogo tem multiplayer. Repercutir. A galera até reclamou do multiplayer dele lá, que ele é bem, um multiplayer bem louco lá, que você, tipo, não sei se você ouviu falar o multiplayer dele. Nem cheguei. Então, o multiplayer dele é assim, ó, só pra gente citar meio por cima, assim. Ele é um multiplayer que... É, são três times e cada um por si. O time tem um time do Pinguim e tem outro time que é o time do Máscara Negra. Os dois times ali, eles são times meio, tipo, com armas, tá ligado? Enquanto você, no time do Batman ou Robin, que são menos pessoas, tipo, só duas pessoas podem ir nesse time, é mais stealth, tá ligado? Então ele faz esse mix, assim, da galera se enfrentando ali, tipo, na bala, mas você tem que se preocupar também que vem um cara de stealth e te fode, enfim. É até podia interessante. Ser um jogo, é interessante, mas podia ser um jogo à parte, né? Sim, não tem porquê, né? Podia ser... Tem porquê. Não tem, na verdade, não tem razão. É igual o que a galera falou. Tem justificativa pra ter o multiplayer? Não, né? Então foda-se. É que hoje em dia o multiplayer é o mal dessa geração, né, cara? Que exatamente. E da futura geração. Porque uma coisa até que eu ia comentar com Call of Duty mesmo, né, sim, cara? Que o povo fala assim, ah, porque Call of Duty é um jogo ruim comparado a Battlefield 4, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Só que, cara, tem single player, velho. Aqui, pra mim, jogo tem que ser, primeiramente, é que Battlefield foi voltado pra multiplayer, ok, ponto. A definição dele, multiplayer. Sim, é, mas só a partir do 3 que teve uma campanha, precisa só campanha. Você ver, né, cara? E tanto que não é tão boa quanto a campanha single player do Call of Duty. Não, o Call of Duty, a campanha single player sempre é boa. Tem personagens carismáticos, ótimo, enfim. Eu não cheguei a ter... Cara, eu comecei só a campanha do 4, mas, do Battlefield 4, mas eu nem adiantei muito porque multiplayer é muito mais atrativo pra mim. Sim. Não que eu vivo só de multiplayer, que eu jogo muita coisa single player, tanto que eu jogo Batman, tô jogando uns jogos no DS, mas quando fala Battlefield, cara, eu quero jogar multiplayer. Essa é o esquema, essa é a definição pra mim. Sim. Mas, então, voltando, né? É você que tava falando do Batman, filho. É, enfim. Cara, Batman, assim, ó, a gente vai... Pode ir mais pra frente discutir. Eu só enfrentei... É que, assim, tem toda uma trama relacionada com o Máscara Negra, alguns assassinos que ele contratou, são 8 no total. Eu cheguei a enfrentar parcialmente um e praticamente eu derrotei o Slade, né? Que é o Exterminador. Como que era o nome dele mesmo? Deathstroke, exatamente. Eu enfrentei ele, é uma lutinha até difícil ali. Morri umas duas vezes, mas, cara, é bem legal o desafio. É legal, assim, que você tava acostumado com alguns equipamentos do Batman, né? Quase não consegui falar gadgets. Olha gadgets. Só. Exatamente. Os equipamentos do Batman, assim, você tá acostumado jogando no Arkham City, que ele deu muito upgrade em relação aos Asylum, e nesse jogo não tem. Aí você vai conquistando ao longo da história. Então, é bem interessante como ele mostra, como você pega alguns cenários. E é um jogo muito bonito, né, Snake? Cara, tá bacana, bonito pra caralho. Cara. E eu achei legal, cara, que como o Arkham Origins é o começo da história ali, né? Sim. Eu vi muita coisa que eu vi no Arkham City, cara. Eu comecei a reconhecer a cidade, assim, quando eu tava jogando ali. Aqui, ó, a gente começa aqui nessa parte. Caraca, velho, a primeira parte, assim, que você chega com o Pod, né? Que o Batman é ejetado no meio daquela cidade barra prisão. No City, né? Isso, no City. E eu olhei aquilo e eu, caraca, velho, que massa, assim, tipo... Eles mantiveram, porque trocou a produtora, né? Sim. Era um outro... A Rocksteady era que produziu o Asylum e o City. E, cara, a cidade tá ali. Não, tá assim. Sabe uma coisa que a galera entrou muito no mimimi? Porque, assim, ó, pode não ter inovado tanto, mas a galera reclamou muito mais porque foi uma outra empresa que pegou pra fazer praticamente a mesma coisa. A galera reclamou por causa disso só. É. Mas, só pra gente não se estender tanto aqui no Batman, cara, eu só vou deixar uma salva de palmas aqui. Eu sempre falo salva de palmas, é salma? Eu sempre confundo. Salva de palmas pra dublagem, que é excelente. Em português, cara, olha, ó. Muito, muito bom, né? E, cara, outro destaque principal é pro sarcástico Alfred, cara. Alfred, cara, meu Deus do céu, que carisma, velho. Genial os comentários dele, cara. Ele é muito engraçado, cara. Você, quando passa cutscene, ou quando você fala, tipo, digamos assim, no telecomunicador com ele na Batcaverna, ele sempre joga uma piadinha assim, e o Batman, tô sério, não tem nada a ver isso comigo, não. Ele é total. É quebra de ritmo total, cara. Sim, porque assim, a gente até discutiu, né? Porque nos outros jogos não era o Alfred que falava com você, né? Era o Oráculo, cara. E também era no mesmo nível de seriedade, assim, sabe? Sim. E quem quebrava o ritmo era o Coringa, né, cara? Totalmente. Tanto que tem Coringa nesse jogo, que já, tipo, todo mundo já sabe que tem Coringa nesse jogo, mas eu não cheguei nem mencionar, porque ele é bem no comecinho da história mesmo. O foco principal é nesses assassinos que o Máscara Negra definiu lá pra te matar, enfim. E um detalhe só pra acabar aqui a parte do Batman é que eu peguei ele na Black Friday na Amazon. Peguei ele por $20, peguei bem barato, R$46, pra um jogo lançamento, né, Snake? Por lançamento, cara? Aproveitando esse tema de Black Friday, eu aproveitei. Mesmo não tendo um PC que roda, eu comprei Battlefield 4. É um investimento a longo prazo. Esse é o caso, assim, você não tem agora, mas mais pra frente já tá garantido. Você chegou a pagar quantos? Uns R$50? Foi R$59,90. Olha aí, um Battlefield que lançou faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Pra PC, tá R$99, né? Agora, atualmente, isso, né? Se você comprar o pacote normal, né? Mais a premium vai ser uns R$200 que você vai gastar. Mas invista pra console, cara, que tá o quê? Uns 150, 180? Uh-huh. Isso foi dado. Na Black Friday, pra console aqui mesmo, no Brasil eu achava o Battlefield 4 por R$100, então tava até bacana o valor, mas a gente pegou bastante coisa. Até o momento da gravação aqui tá tendo as promoções da Steam ainda, né, de Thanksgiving, né, do dia de ação de graça, e a nuvem ainda tá com a promoção da Black Friday, tanto Sim. que o Medal of Honor Warfighter tá por 10 anos. Olha aí, se até lá você ouvir... Talvez, acho que quando a gente lançar esse podcast já não vai estar né, em destaque, assim. Mas, cara, outro jogo que eu peguei recentemente é um jogo que eu queria, principalmente porque, digamos assim, minha irmã, meus primos, meu cunhado adora jogar, e eu peguei porque, já que meu cunhado também tem o Digo, né, o Digo Coulson, tem o 3DS, eu peguei o Mario Kart 7, cara, no 3DS. Eu peguei, assim, porque era um dos jogos que eu mais queria, agora só falta eu pegar o Mario 3D Land e o novo Zelda, que é o único Zelda, tipo, digamos, de 3DS que eu tenho interesse. Só avisando, quem tiver interesse em trocar o Legend of Zelda com o 3D comigo, pode trocar. Enfim. Mas, assim, cara, ele é um jogo... Nos modos Mario Kart, ele tem muito o feeling de... Daqueles jogos, do jogo do Mario Kart que tem no Wii, né, cara? Você jogou bastante do Wii, né? Do Wii eu joguei bastante, cara. Sim. É bem bacana. Ele tem bastante fase, ele tá menos roubado, né? Porque do Wii, assim, se você tava em último, cara, você pegava um poder, você ficava em primeiro do nada, né? O casco azul era muito... Não, cara, e tem aquele foguetão lá que eu vi que tem nessa versão, que aquele foguete que você, tipo, nem controla, ele vai automaticamente pra você, vai atropelando quem tiver no caminho. Uhum. Só que ele tem, mas ele não tem a todo momento, porque quando você joga no Wii, cara, parece que todo mundo ao mesmo tempo, né, cara, aquela parada. É, aquilo lá chega a ser ridículo. Até uma coisa que, aproveitando a tua pegada de Wii, acho que do Mario Kart, não sei se você vai falar mais alguma coisa. Não, eu vou falar assim, cara, é um jogo que eu curti bastante, tanto que eu vou escolher a música dele aqui daqui a pouco, né, é um jogo, assim, que eu achei legal a implementação de colocar aquela, digamos, aquela asa delta, né, cara, porque ele chega só a planar, né, ele chega a voar. Uhum. Ele é bem legal, assim, eu cheguei a jogar online, né, só. Olha. Eu cheguei online ali, eu falei, beleza, eu vou aqui nesse momento sério aqui da minha vida, que eu tô cagando. Momento de meditação, reflexão. Né? E eu falei, cara, vou tentar fazer uma partida online. E foi de boa, cara. Foi muito boa, assim. Tipo, eu joguei com... Tipo, teve um cara dos Estados Unidos, um da Itália, um do Japão, um da Polônia. Enfim, foi bem louco, assim. Joguei lá, fiquei em terceiro. E o ping? Não tem tanta diferença. Eu não vi, tipo... Isso, acho que pra corrida, assim, não influencia tanto, assim. Não é aquela coisa de tiro que você tem que dar o tiro preciso, né, cara? É isso mesmo. Tem todo esquema, assim, que é mais tranquilo. Puxa aí que você ia falar, cara. Então, aproveitando essa pegada de Mario Kart, a minha digníssima esposa... Você tá olhando pra ela porque seu áudio até baixou um pouco. É, eu virei ali pra trás pra ver a cara dela porque ela tá fazendo a unha. Sim. Ela me fez procurar um jogo de PlayStation 1 pra que eu joguei jogar? Há muito tempo, cara. Ela pediu, assim, e eu joguei também. Qual que é, cara? Que é o RC Revolt, cara. Agora Nossa, que eu lembrei, cara. Eu adoro esse jogo, cara. Eu jogava muito no computador. Esse jogo é genial, cara. Eu amo esse jogo. Cara, é muito bom. Acho que é o jogo mais equilibrado que tem, assim, no estilo Mario Kart. Mais ou menos, hein? Porque... Não, eu acho que é, cara. Porque não é aquela coisa... Os power-ups, eles são bem distribuídos na fase. Ah, sim. As fases... O level design das fases também... Também são... é muito foda, cara. É muito legal, cara. A primeira fase ali que tem... Ele é praticamente uma parte da rua, assim. Sobe calçada. Aí, se você passa por baixo de um bueiro, você pega uns pontos. Pra quem não tá entendendo, são carrinhos de controle remoto, né? A gente não explicou. A gente falou... Como assim, carro passando debaixo do outro carro? São carrinhos de controle remoto. Moto, né? Como se fosse uma brincadeira de criança, e você tem os power-ups, assim, que é bem interessante, tipo, bola de boliche, tá ligado? Que você deixa no meio do caminho, o cara assim, bola, o míssil, o que seria o casco vermelho, né? Do Mario, é um rojão, né? um foguetinho. Cara, é muito massa. É, cara, não, esse jogo é foda, cara. Sabe o que eu tava pensando, Zé? Pegar, achar ele pra baixar, porque não tem como comprar. Se tivesse como comprar, já tinha comprado faz tempo. E fazer um jogatina plus, né, cara, desse jogo, que merece, né, cara? Que é muito merece, foda. Cara, é muito bacana. E a trilha sonora dele também é muito bacana, cara. Sim, então, ele é... Escolher a música tema dele pra depois. Olha só, nossa, que loucura. Bom... Então, eu falei então aqui de Hearthstone, Batman Arkham Origins e falei de Mario Kart 7, né, cara? Eu podia falar de outros jogos que eu acabei pegando na promoção aqui, só vou dar um destaque aqui que eu peguei jogos excelentes na promoção do Steam. Um jogo que é muito bom aqui, que eu recomendo, que é o The Wolf Among Us, que é aquela baseada na HQ Fables, tá ligado? Na HQ barra série barra... Virou tudo, né? Sim. Não, porque, cara, esse jogo é... Pô, acho que só tá no primeiro episódio, então é muito legal. E eu vou dizer, cara, eu preferi ele muito mais que o Walking Dead. Eu me empolguei mais com ele do que com o Walking Dead. Porque o Walking Dead, talvez a temática de zumbi, de conflito... Não traiu. Ainda não me embalei, tá ligado? Porque eu não acompanhei nada de série de Walking Dead, não peguei o hype do jogo. Eu tenho ele aqui, já joguei uma parte, mas eu não peguei. É que aquela coisa, não precisa jogar pra assistir pra poder... Porque é um universo paralelo que você pode viver ali de boa, né? É o mesmo universo, na verdade, só que são histórias paralelas. Né? Elas meio que, ó, alguns personagens se cruzam ali, né? Sim. Mas, tranquilo, né? É, exatamente, né, cara? E, cara, é muito foda. E outro que eu peguei aqui, que vale a pena, só uma menção aqui, que é o Stanley Parábola de Stanley, que é um jogo que tem uma narrativa muito engraçada. Eu não vou mencionar aqui pra vocês, mas é um jogo, assim, que ele é baseado em narrativa. E é muito legal, muito divertido. Eu, mesmo com o meu inglês arranhando, eu consigo pegar ali, porque não tem como baixar, colocar uma dublagem, baixar uma tradução, enfim. Mas eu tô arriscando bastante ali, né, cara? E, então, a tua música, qual que é você? Cara, eu vou pegar uma música aqui que, quando eu joguei no Mario Kart 7, eu me empolguei bastante, que é uma música de uma fase do 64, que é a Luigi Circuit. E a minha vai ser a do RC Volt, a Front End, que é a música do menu. Olha aí, vamos lá então. Paula Caixa, a gente já volta com mais um bloco discutindo notícias. Thank you. voltando agora, vamos para a parte de notícias. Notícias! Olha aquela musiquinha lá. Enfim. Não, foi um feio mesmo. Okay. Eu entendi isso aqui, dizer que é o programa, é o quarto tesão da Globo, né, cara? É, tá aquele parada, momento ele, cagaço. Sim, que é, hoje não é tão momento cagaço quanto na década de 80, né, cara? O Holocausto. Nossa, cara. Aquilo lá era um potencial de merda gigante, né, cara? Sim. Mas enfim, vamos falar primeiro da Steam Reviews. Sim, que tem, ao contrário do potencial de merda, ele tem potencial de ouro, né, cara? Potencial de ouro, cara, porque o que que é? Você vai poder gerar conteúdo, você vai poder... Não, não é exatamente gerar conteúdo, né? Você pode gerar uma análise de, digamos assim, fazendo praticamente um mini review dos jogos, mesmo que você não tenha jogado, né, cara, os jogos ali. É, porque às vezes você não é nem que tenha jogado, né? Você não tem na tua conta, né? Sim, mas já jogou no jogou com amigo. Aquela de final de semana grátis, enfim. Você pode, ou até mesmo, eu vi um vídeo e não gostei, por exemplo, né? Uhum. É a tua opinião ali que vai ficar registrado para outros usuários, né? Eles vão ter um feedback da comunidade e até mesmo do próprio desenvolvedor. Não, e antigamente já tinha a parte de recomendação dos jogos, né? Podia recomendar, esse jogo é bacana, joguem, né? Ele é praticamente uma extensão disso, tanto que quem fez a recomendação já vale como análise, só que você pode editar ela, deixar lá como, digamos, análise em relação àquele jogo, né? Você pode dar análise tanto positiva quanto negativa do jogo, porque às vezes você compra o jogo e fala, putz, esse jogo não era o que eu tava esperando, porque ele tem uma pegada, por exemplo, de estratégia, mas eu queria mais ação, enfim, dá pra você usar isso como exemplo, né, Snake? Sim, sim. Uma coisa, assim, que vale a pena destacar, assim, que pode vir aquele idiota falar, putz, esse jogo é uma bosta só pra zoar, tá ligado? É, o ruê, sabe? É, sempre tem um ruê, cara. E é bom que o ruê, ele pode ser eliminado muito fácil. Se quando você vê o ruê ali, que a galera não concorda, você pode denunciar aquela postagem lá, aquela análise, aí vai passar por um filtro da Steam e vai eliminar lá. Tanto que pode ser feito por usuários, né? Uhum. Ou tanto o próprio desenvolvedor do jogo pode falar, pô, essa análise não tem nada a ver com o meu jogo aqui, o cara só tá estragando minha imagem aqui, tipo, à toa, né? Sim, ao contrário de críticas realmente negativas, que nem o cara falou, cara, esse jogo é bugado por causa disso. Essa é uma parada, assim, que é uma crítica negativa, mas real, né? Real, exatamente. Isso daí o cara... Que zoeira, né, cara? É, exatamente, ele vai se manter, né? Não, não, não é que quer dizer, eu vou mascarar aqui, vou apagar os resultados. Não vai ter como, entendeu? É só essa parte de sacanagem mesmo, que o cara tá falando besteira. E acho que a única coisa também que eles vão deixar disponível é a parte de spoiler, né? Talvez acho que se tiver spoiler, a galera já pode negativar, enfim. Não sei se vai ter aquele negócio assim de... se você quer ver spoiler, clique aqui, daí ele abre a janela pra você poder visualizar, né? Uma outra feature interessante, olha essa feature, bonita palavra aqui. Feature em inglês, hein? Tá melhorando, né, cara? Pra quem falava... O que eu falava antes? Fiaturi? Fiaturi. Mas essa feature é interessante, assim, que você pode classificar o review dos outros e você pode acompanhar essa pessoa que, por exemplo, você viu um cara que tá falando... Ele fala muito bem de vários jogos, você pode acompanhar o que ele tá falando de outros jogos, cara. Porque às vezes o cara fala de uma... Tipo, a respeito... Analisa um jogo de tal forma que é muito parecido com seu gosto, pode acompanhar, ver que o cara analisou de outro jogo, você pode até, o cara falou muito bem desse jogo aqui, então eu vou dar uma olhada, vou dar uma conferida, vou baixar a demo, enfim. Isso é muito interessante, né, para essa análise, cara. Tá o link aqui do Steam Reviews, né? Tem uma coisa interessante que é a respeito das perguntas frequentes, né, cara? Tem várias perguntas aqui, mas eu vou deixar ressaltado duas aqui. Uma é em relação aos usuários, porque os usuários, eles podem tanto deixar crítica, avaliar, acompanhar a pessoa que pode seguir. E ele também, como a gente falou, você precisa ter o jogo pra você escrever uma análise dele, né? Ele falou, não é necessário. Você pode escrever uma análise para um jogo, qualquer produto que você tenha iniciado pelo Steam. Seja por um código de produto adquirido em outro lugar, porque às vezes, que nem eu fiz com o Batman, adquiri, certo, por outro lugar. Um final de semana grátis, um jogo gratuito que rolou, né? Ou até mesmo um compartilhamento da biblioteca, que é o Steam Share, que a gente já falou faz tempo já aqui, uhum. Né? Então isso é bem interessante, cara. Porque, e outra paradinha que é bem bacana ali, que a gente chegou até a ver, você vai poder escolher os comentários através da língua. Sim, isso por exemplo, é muito foda. Eu queria filtrar os reviews, né, feito em português. Então, português, ok. Aquilo que tiver em português vai estar como preferência. E outra coisa aqui que é interessante é que os desenvolvedores dos jogos, eles podem responder às análises, olha só. É, daí é um contato mais humano, sim, né? Os comentários deles no produto, eles vão ter um aviso, ó, que o comentário é do desenvolvedor daquele jogo. Isso é muito foda, né, cara? Sim. E outra coisa, assim, porque atualmente na Steam, como a gente até fez o Jogatina Plus de Kingdoms Rise, né? Uhum. É um jogo early access. Ele é muito bugado agora porque ele tá em desenvolvimento ainda. E o Steam, ele até falou assim, pô, tem até uma pergunta aqui pra desenvolvedores. O meu jogo, o software mudou bastante desde o lançamento. As análises refletirão nisso? Cara, de longe, a melhor coisa que eles colocaram aqui, ó. O Steam prioriza a análise recente pra destacar na página da loja, que deve refletir o estado atual do seu jogo. Isso é muito bacana, porque as análises que vão estar mais destacadas são as análises mais recentes, né, cara? Não vai ser aquela coisa velha, né, cara? Porque, tipo, por exemplo, o TF, um exemplo muito claro, que o TF de muitos anos atrás, quando lançou, cara, ele é muito mais, muito diferente do que tem hoje, cara. O TF, hoje, ele tem muito mais coisa que tem o outro, o TF lá que foi lançado em 2007, 2008, enfim. Isso é muito bacana porque eles acompanham a evolução do jogo, a evolução da opinião da galera, né, cara? Mas enfim, dá uma olhada no link aí se vocês quiserem tirar mais dúvidas, cara. Eu achei uma implementação muito bacana. Até falaram aqui que é praticamente um, digamos, um adiantamento das coisas que vai vir no Steam Machine, né, cara? Chega logo, pelo amor de Deus. É, exatamente, cara. Eu tô louco aí pra, quem sabe, pega um aí, né? Mas eu não preciso a princípio. Nem você vai precisar a princípio mais pra frente, mas eu quero ver a reação da galera que tá afim de pegar, né, cara? É, qualquer coisa a gente compra o controle da parte. É, o controle eu vou pegar, com certeza. Essa é meu objetivo. Bom, só pra gente terminar aqui esse podcast aqui, tá rolando uma votação chamada VGX, antigamente era chamado de VGA, né? VGA, da Spike TV. Tanto que o último Papo de Noob aqui no nosso blog, quem não sabe, o Papo de Noob é outro podcast inteiro aqui no Level Mais, eles falaram sobre algumas categorias lá de maneira noob, cara. Só toma cuidado lá que o Madruga Jackson mandou um spoiler de Gone Home, muito foda. Quem for escutar a parte de indie game lá, finge que você não tá escutando, dá uma adiantadinha ali. Mas, cara, eles falaram sobre várias categorias, a gente até ia falar aqui, mas a gente acabou percebendo que a gente falou muito mais tempo do que a gente queria na parte do que estamos jogando, né, Snake? É verdade, gente. Sim. Ficou... A gente ia até selecionar aqui umas categorias pra destacar, gente... Destacar, né? É, pra gente dar pitaco, né, do que a gente acharia que ia ganhar, mas uma categoria que se destaca, tipo, é muito conveniente pro Game Track, né, cara? Que é a parte de soundtrack. Olha só. Soundtrack, cara. Soundtrack de longe. Todos os jogos aqui têm trilhas sonoras excelentes. Vamos listar aqui o primeiro jogo aqui que tá listado, que é o BioShock Infinite, né, Snake? Grand Theft Auto V. Popularmente conhecido como GTA V. Diga-se de passagem que eu vi esses dias, cara. Esses dias faz um tempinho, cara. Mas eu quis... Não deu tempo de tirar foto da criatura. Mas Brasil é aquela coisa, né, cara? Não pode sair alguma coisa que eles inventam, né? Sim. Moda, inventam arte. Se não é tecnobrega do Top Gear... Sai na novela, tá na banquinha no outro dia, né? Ou pior, né? Sim. Os caras conseguem inventar a tecnobrega de Top Gear. Mas... Puta que pariu. Eu vi uma guria com uma calça leg do GTA, cara. Eu juro que... Sabe aquela capa clássica, assim, que é aqueles quadradinhos, assim, aquelas... Era aquilo lá, velho. Eu não sei se eu batia a foto, se eu batia na cara dela. Como assim, né, cara? Como assim? Mas, assim, vamos pular aqui pro próximo jogo que tá na listagem também, que é o Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Isso daí é pra... portátil, não, né? Não, é PlayStation 3, cara. Ah, pra PS3? PS3, é um jogo muito legal, ele é um jogo bem cartunizado, embora a galera reclama que ele tem a história bem rasinha, ele tem muito repeteco em questão de história. E o último aqui, cara, qual que é o outro jogo? É o último de nós. O último de nós, exatamente. The Last of Us aqui. Cara, esse também, esse eu não tive a oportunidade de ver a trilha sonora, de ver, olha só, de escutar a trilha sonora, porque eu não tive como jogar, nem você, né, Zen, infelizmente. Ainda não. Eu também não tive coragem de ver vídeo, porque eu não quero tomar spoiler, vai que um dia eu consigo jogar essa bosta aí, ó, essa bosta é entre aspas, tá, galera? Mas assim, eu tô muito afim de jogar, mas eu não tenho PS3 mais comigo aqui pra jogar ele. Mas aqui, vamos dar os pitacos aqui, Snake? Você lembra da trilha sonora do GTA Vice City, né, cara? Cara, GTA, trilha sonora... Você faz a trilha sonora, isso que é legal. Porque, eu não gosto dessa rádio, eu não gosto desse tipo de música, troca. Uhum. Eu gosto de ficar variando, tá ligado? Ficar zapeando as rádios. Você molda do jeito que você quiser, cara. O GTA V, ele tem a trilha sonora original, mas a base dele mesmo, assim, como trilha sonora, entre aspas, oficial do jogo, que é mais destacado, são as músicas licenciadas, né, cara? Sim, porque, querendo ou não, faz parte do... É um charme, né, cara? É um charme, porque você passa mais tempo no carro, querendo ou não, do que fazendo outras coisinhas, assim, né? A não ser que você esteja numa missão ou coisa parecida, né? Sim. Mas de um tempo de deslocamento que você tem de um ponto A ao ponto B, cara, você entra no carro e consecutivamente você escuta uma rádio que tá como tocando uma música bacana. O do Ni no Kuni eu já cheguei a usar bastante aqui no, de fundo aqui no Game Track. Eu tenho a trilha aqui comigo. É uma trilha muito legal, cara. Ele é um jogo, assim, oriental, mas ele tem uma pegada de trilha sonora muito ocidental. Não tem aquela pegada tão assim Final Fantasy, tá ligado? Porque Final Fantasy tem aquela pegada meio... Enfim, eu não sou o rei da verdade aqui pra classificar se a trilha sonora ela tem uma pegada mais ocidental, mais oriental, né? Mas a trilha sonora dele é muito legal, cara, também. Outra aqui do The Last of Us, eu lembro, assim, que quando eu joguei Uncharted, que é da Naughty Dog, que tinha uma trilha sonora fodástica, cara. Eu acredito que também tem, mas acho que eu vou votar aqui, porque é a trilha sonora que eu mais gostei, tanto pelos samplezinhos que eles usam muito no jogo, usam muito bem, é muito bem aplicada, que é do BioShock Infinite, cara. Que a trilha sonora, cara, é estrupadora, cara, de longe. Então, faça seus votos, cara, faça suas escolhas. Você que não chegou a escutar nenhuma delas, né, Snake? Não. Não, né, cara? Mas a gente vai deixar aqui pra galera votar. Eu voto aqui no BioShock Infinite, que eu achei genial, foda pra caralho. Uma das melhores trilhas que eu já ouvi na minha vida, cara. Muito foda. E como palpite, eu já diria de GTA V. Por mais que eu não esteja nem um pouco na hype desse jogo. Mas dos outros, pelo que eu já ouvi, cara, é um palpite bom. E tem aí as outras categorias, cara. Tem muita coisa. Tem desde shooter, categoria específica de shooter, de melhor do ano. Fighting, melhor do ano. Dublagem, né? RPG... Dublagem, isso é. Se bem que tem um cara que. É até sacanagem, né? Parece Titanic, ele tá pegando duas. Ah, o de quatro é dois, né? Que é o Troy Baker, que é o cara que fez o Book of the Witch. Ele fez o Joy no The Last of Us, o Book of the Witch no BioShock Infinite. Ele faz o Coringa no novo Batman. Então, o daí tem também entre os consoles, né? O melhor da Nintendo, o melhor do Xbox, o melhor do PlayStation. Melhor de console de mão, o hand. Como que é? Portátil, né? Seria, né? Sim, exatamente, né, cara? Portátil e pra jogos mobile, né? Pra celular também tem. Uma ressalva aqui pros excelentes jogos que estão na categoria de indie games, cara, que são fodas pra caralho. Tem o Gone Home, que é muito foda. Dá pra tem casa. O Stanley Parable, que eu comprei hoje, cara, comprei hoje, que eu joguei um pouquinho, bem bacana. Tem o Papers, Please, que também é bacana pra caramba, o Snake tem que jogar um dia, que é muito foda. E tem o outro lá que eu não cheguei a jogar, que é o Kentucky Zero, uma coisa assim. Kentucky Root Zero. É, enfim, Root Zero, exatamente, cara, porque é muito bacana pela arte dele. Eu não cheguei a jogar, ele tá lá na minha wishlist, mas eu não cheguei a comprar ele, porque eu já comprei coisa demais nesse período. Chega, principalmente que, né? Eu comprei muita coisa pro DS, cara, que não é barato. 3DS. Deixa virar o ano. É, exatamente, né? Vira o ano ali. Mas, cara, a gente vai deixar o link aqui pra vocês votarem. Eu não sei até quando que vai essa votação, mas faça seus palpites, né, cara? Ou se a votação já terminou, que eu não sei exatamente se já terminou ou não. Mas, cara, faça seus palpites aí. Diga pra gente que categoria que você achou mais bacana, que você quer destacar mencionar algum jogo, alguma... Ou se faltou algum jogo, né? Sim, cara. Enfim. Só uma ressalva aqui, Snake, né, pra gente acabar essa parte da VGX aqui, já pedir a última música pra gente acabar o podcast, é que tem uma categoria chamada Best Song in a Game, né, cara? A música no jogo. Sim, música no jogo. Música, seja uma música cantada, feita pela equipe, ou uma música licenciada, né, cara? Tem duas músicas aqui do que tá pro GTA V. Tem Survivor do Eminem, que tá lá no... Acho que é do Ghost, né, cara? Do Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. E tem a música que até o DeMartini escolheu no último Game Track aqui, que é Will the Circle Be Unbroken, que é a performance da Courtney Draper e o Troy Baker, que é o carinha que tá disputando várias categorias de parte de dublagem, cara. Querendo ou não, a Elizabeth e o... E o Booker the Witch. Exatamente, cara. Bom, Snake... Escolhe uma música rapidão aí só pra gente fechar esse podcast que era pra ser um pocket, mas ficou grandão. Eu quero a música do Killing Spree da Coco. Killing Spree? Não. Eu vou dar um objection. Eu não joguei esse jogo, mas vou dar um objection aqui pra você. Que eu vou pedir pra você pedir em vez dela, pedir o tema da Ort do Killer Instinct. Caraca, olha só, cara, você me lembrou agora, mano. Sim, cara. Eu entrei na rádio, eu fiquei de passar essa música aqui na rádio, porque quando eu vi o trailer... Eu gostei muito, cara, da música, assim. Sim. Porque eu, sinceramente, pro jogo também, whatever, sabe? Killer Instinct é legal, beleza, vai ser bacana, mas só que é só pra Shone. E, enfim. Mas daí eu fiquei procurando, assim, por um certo tempo eu fiquei procurando a música e não achava, porque era conteúdo exclusivo do Killer Instinct, né? Não tinha um artista específico, um nome pra música, né? Sim. Aí esses dias eu pensei, vou procurar de volta, vai que eu acho, né? Daí eu procurei lá, Mentime, Orchid, Orchid da 2013. Achou? Achei. E é foda a música, né, cara? É muito massa, velho. Bom, então a gente fica por aqui, né, Snake? A gente vai ler, a gente lerá os comentários relativos tanto a esse podcast, tanto ao podcast passado, no próximo Game Track, que vai ser uma versão de rádio mais curta. É, praticamente isso aqui é uma versão de rádio, né? Vai ser o 90 mais 1. 90 mais 1. Ou vai ser 92, né, cara? Why not? Exatamente. Bom, a gente fica por aqui, então sobe o som aí, né, Snake? Pau na caixa, DJ. Pau na caixa. Mande seus e-mails para gametrack@levamais.com e falou. Até a próxima.